Você disse querer não é poder. Eu até tô querendo, mas não posso ter você. Ficou entendido, hoje tá embaçado. Tem outra pessoa ocupando meu espaço. E te vendo daqui, pegando emprestado outros beijos que não são os meus. E os que eu te dei, você ainda nem me devolveu. Misturou os gostos dentro outra boca. Mas lá no fundo a gente sabe, a gente sabe que esse beijo aí é amador, falso e não tem sabor. Tá de olho aberto porque se fechar dá saudade. Esse beijo aí é amador, falso e não tem sabor. É que sua boca viu a mim e lembrou da verdade. Que esse beijo aí é amador, falso e não tem sabor. Tá de olho aberto porque se fechar dá saudade. Esse beijo aí é amador, falso e não tem sabor. É que sua boca viu a mim e lembrou da verdade. E ficou com saudade, e ficou com vontade. O nosso beijo gostoso, original e com identidade. E ficou com vontade, e ficou com vontade. Do nosso beijo gostoso, original e com identidade. Chega pra cá, meus parceiros, Matheus e Cauã. Agora Prado. E te vendo daqui, pegando emprestado outros beijos que não são os meus. E os que eu te dei, você ainda não me devolveu. Misturou os gostos dentro outra boca. Mas lá no fundo a gente sabe. E assim, velho. Que esse beijo aí é amador, faço e não tem sabor. Tá de olho aberto porque se fechar dá saudade. Esse beijo aí é amador, faço e não tem sabor. É que sua boca viu a mim e lembrou da verdade. Esse beijo aí é amador, falso e não tem sabor. Tá de olho aberto porque se fechar dá saudade. Esse beijo aí é amador, falso e não tem sabor. É que sua boca viu a mim e lembrou da verdade. E ficou com vontade, e ficou com vontade. Beijo gostoso, original e com identidade. E ficou com vontade, com vontade. E ficou com vontade do nosso beijo gostoso, original e com identidade. E ficou com vontade, e ficou com vontade. E ficou com vontade do nosso beijo gostoso, original e com identidade. Agora